bom dia, 3153.0. Da 3153, autorizado decolar, 280 graus, 039. Decola, 3153. Decolou os 2-0, chame o controle, TAM 3153. 098, bom dia. Salvador, bom dia, voo 092, passando de Serra Baixada de Checado. Tenegal no 096, autorizado pouso, pistão no 0, vento 310 com 3, o voo no 092. Pelo pouso no 0, voo 092. Espera sem ver a nave final, passaredo. Eu sou posto de aeronave na curta Lima, tem cabeceiro no zero, passaredo 2023. Zero no meio, vento 300 com 2 pra cheque, reposte na curta da 107, Zulu Gilete Serra. Reportará na curta da 107, Zulu Gilete Serra. Zulu 092, no solo 31, libere próxima à direita, solo em 1-2-1-1, agilizando manobras. Direita 2-1, bom, 092 vai agilizar. Passaredo 2223, vento 300 com 2, autorizado decolagem, pistão no zero. Tá iniciando, 2223. Tá pronto, tá iniciando. Pede só o tempo, ele espera. Já tinha condição de agilizar pra pouso no 7? Ah, sim, senhor, tá agilizando, senhor. Vamos agilizar então, nós temos uma aeronave já próximo, já o marca dos tempos, o Direct Air, agilizando. Direct Air, final de 2035. Torre Salvador, bom dia, Gol 755. 755, hoje na aproximação, aguarde instruções de pouso no 755. Informa o tráfego agora, o Romeo Victor 1-0 pousando na cabeceira 1-7, mas vai interferir com essa aproximação. Você entra no 755. Passarelo 2223, decolou os 32, controle em 1-198, boa viagem. 098, 2223. Zulu Juliette Serra, autorizado pouso, pistão no 7, vento 310 com 3. Certo. 755, baixo e travou. Afirmo. Autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 3. Pouso no zero, na 755. Luz Leste Serra, no solo 34, confirme bate. Dado Beck Zeg, ingresso no pátio 5, Luz Leste Serra. 759, está avisando com a aeronave na curva. Não. Após o pouso aeronave da companhia, ali mantém cabeceiro no zero. Ah, você vai para a classe livre, bom dia. No solo as 3.000, libera a direita, sola em 1-2-1, décima 1. Direita, 1-2-1, 1, 755. Autorizado decolagem do sistema zero. Livre decolagem. Boa, no 9 decolou de 37, controle em 1998, boa viagem. 198, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, rua 1649, se aproximando do ponto de espera do 17. A linha de decola, pistola 0, vento 360 com 2. Livre a linha de decola, pistola 0, ou 1649. Decolagem 47, controle 1 no 98, boa viagem. 19 e 8, obrigado, na minha patronagem. 2, Salvador, muito bom dia, Xeré 6225. 225, que negamos 0 no 6, reporte baixado e travado. Sérgio, botará baixado e travado, 6225. O 6225 baixou e travou. Obrigado, pouso, pistão no zero, vento variável com 2. O Xené 6225. Sente, 6225, autorizado. Eu sigo no Zona 54, libera a direita, Sol 1 no 211. 7211, 6225. Direcionar reposta táxi, Eco Delta. Direcionar reposta táxi. Obrigado, táxi, reposte para ingresso, seu Delta. Caso ingresso, pode ser leve e pronto, é pro Delta. Delta, e como um helicóptero sobrevoando o farol de Itapuã, mantendo 500 pés, pode decolagem pode visual com o mesmo, o Eco Delta. Autorizado, decolagem pista 17, vento 320 com 1 nó. Torre Bom Dia, azul 4234. 234, autorizado, olha aí, decolar pista 10, vento 320 com 1. Fora do solo, Mike Excel. Fora do solo, 03, reporte visual com tráfego na Floresta Pão, Eco Delta. Eco Delta. Mike Excel, está visual com tráfego. O Delta, ciente, chame o controle agora em 119.8. 119.8, Delta.